povos. Território. Qual a relação entre povos e territórios? Culturas, produção, sustentabilidade, história popular e, sobretudo, vida. Mas a injustiça e a opressão que atravessam séculos narram a realidade de uma história bem diferente. Ganância, poder, irracionalidade e concentração geram o genocídio de povos e a destruição dos territórios. Pela sobrevivência e pela manutenção da história, os povos precisam resistir pelo território. Ao mesmo tempo, transformar e conviver com a região em que estão. Então, que tal debatermos o tema? Povos e territórios, resistindo e transformando o semiárido. Nono em Conasa, de 21 a 25 de novembro em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Saiba mais pelo site www.asabrasil.org.br. Este produto de áudio conta com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS.